trago aqui dentro há muito tempo, trancado com um segredo no meu pensamento, a esperança de como tudo podia ser bem diferente, com minha gente um pouco mais contente. Não tendo no programa de domingo, fim de semana triste, queria tá na luz do sol, cantando sem rancor. Só Deus sabe aonde vou e como vou. Se os moleque fica louco, eu também se fico mais um pouco. Na paranoia da vila, boteco foge da esquina, na rua virando o principal alvo da injustiça e da lei que nunca vai nos favorecer. Nas ruas de terra, no brilho do sol, na luz do suor, sempre foi a estratégia, o desabafo no protesto, eu confesso. Quem não quer uma vida bela, no coração do sincero a esperança não se quebra. Espero que entenda cada linha, cada verso do som que rege. A gente pede sem maquiagem, um pouco mais de hombridade. A humildade não se compara, não se declara, é fenômeno natural de cada alma. Pode crer, Deus por nós, a esperança é a voz que entra no coração, acalmando feroz. Não me esqueço das palavras de quem já muito andou, virou o mundo do avesso e o nada ganhou de papacor. Mas hoje já veio o resultado, o crime lhe forjou o caminho errado, medo em volta, revolta, nego, pelé em polícia, cai no abismo quando se esquece da primícia. A coroa nunca se cansava de falar, cuidado onde anda e com quem você deve andar, pois depois de velho não esquecerá do caminho bom que Jesus há de ensinar. Os valores que trocaram, pro pouco debitaram, come hoje o pão que no passado amassaram. Antes que o tempo voe, corra pra servir, pois inimigo vem pra roubar, matar e destruir, pra causar. No meio do meu povo, Jesus sofreu e nós estamos sofrendo de novo. Deus é minha luz, eu carrego a minha cruz, eu caio, pego, porém Cristo me conduz. Gospel, rap, incentivo, a paz, a salvação, é o elo da corrente na mente, não é fraco não. A maldade traz dores, caridade, amores, não esqueça na cabeça, use esses valores. Na sua sempre estive a esperança, ainda vive, o caminho é só um pra quem quer ser livre. Sem derrama sangue, sem bang, sem má notícia, Jesus é o salvador e a essência da primícia. Na sua de terra, no brilho do sol, na luz do suor, nas ruas de terra, no brilho do sol, na luz do suor, eu não vou só. Nas ruas de terra, no brilho do sol, na luz do suor.